seu viver existe um vazio. E se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se fundar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso as tuas lágrimas Ele vai transformar. Pra sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu Ele te levará. Jamais verás